Abra comigo a sua Bíblia no segundo livro de Crônicas, capítulo 7. Diz assim o primeiro versículo: quando Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a sua casa. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo: Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Diga comigo: Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Diga mais uma vez: Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Nós te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor realize em nós, através da tua palavra, todo o teu propósito. Tudo que o Senhor planejou para cada um de nós que viemos a este lugar nesta noite para te adorar, para te bendizer, para te glorificar. Abre o nosso entendimento, os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos. Nós queremos aprender algo de ti que vai acrescentando à nossa vida exercícios, práticas, que vão nos levando cada dia mais para perto de ti. Que vão nos fazendo cada dia mais caminhar dentro do teu reino. Caminhar junto contigo em todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Repita comigo esta frase: louvaram e adoraram ao Senhor, dizendo: Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. O versículo 4 diz: então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios perante o Senhor. A dedicação do templo, que é o texto do capítulo 7, foi um feito sobrenatural. Nós não temos condições de imaginar o que que era o templo de Salomão. Para você entender o contexto, Deus tirou o povo de Israel do Egito, eles atravessaram o Mar Vermelho, salvos da escravidão. Já estudamos que isso é a nossa própria vida, somos salvos. E o Senhor vai nos levando por uma caminhada no meio de um deserto mesmo. São as lutas dessa vida. No meio de um deserto, para que possamos ser aperfeiçoados por Ele. Mais do que isso, para que toda a mentalidade de escravidão, toda a mentalidade do Egito, saia de dentro de nós. O Senhor salvou o seu povo, levou para o meio do deserto, em direção a uma terra prometida. E no meio daquela caminhada, Deus deu algumas instruções. E nós vemos isso no Velho Testamento, nós vemos isso no Êxodo, nós vemos Deus dando instruções ao povo no livro de Levítico, no livro de Números, Deuteronômio. E grande parte das instruções que Deus dava, com detalhes assim, mínimos de medidas, de cores, era quanto à construção de um tabernáculo. Um lugar feito com madeira, as paredes eram de peles de animais, de tecidos que eles tinham trazido do Egito. Havia toda uma arquitetura, um desenho, uma metragem. Havia todo um propósito de cada objeto, de cada móvel, e Deus tinha designado isso de uma forma muito clara, e Deus deu dons a muitos dos hebreus para que eles pudessem edificar móveis, utensílios, como o candelabro, como a mesa, como a arca, como o altar. E naquele lugar, o povo, no meio do deserto, adorava a Deus. Então, as pessoas, elas se acostumaram que, para cultuar a Deus e adorar a Deus, elas tinham que ir àquele lugar que chamava-se tabernáculo. E o interessante é que o tabernáculo era todo desmontável. Se Deus desse uma ordem que era para o povo continuar marchando rumo à terra prometida, eles tinham que desmontar tudo aquilo. Os levitas carregavam nos ombros todo aquele utensílio, todos aqueles móveis. E quando Deus designava um outro lugar para parar, eles montavam aquele tabernáculo de novo. E ali eles adoravam a Deus. Eles viviam um tempo naquele lugar. E a palavra do Senhor nos mostra que eles armavam as suas tendas sempre ao redor do tabernáculo. E a porta, que não era porta, era a abertura de cada tenda, era voltada para o tabernáculo. Tudo na sociedade, naquela comunidade, que dizem os estudiosos ser uma comunidade de aproximadamente 2 milhões de pessoas, cerca de 600 mil homens, fora as crianças, as mulheres, eles tinham quase 2 milhões de pessoas, a população de Belo Horizonte, marchando no meio do deserto, e paravam, estabeleciam aquele acampamento ao redor do tabernáculo. A vida daquela comunidade era toda voltada para o tabernáculo. Era no tabernáculo que Deus era adorado, era no tabernáculo que ele recebia culto, era no tabernáculo que as pessoas ofereciam suas oferendas, seus bens, que cultuavam ao Senhor, levavam o boi, levavam a ovelha, levavam a rolinha, levavam a flor de farinha. Era no tabernáculo que acontecia todo o mover de Deus. Os sacerdotes ali prestavam o culto ao Senhor. O sacerdote entrava numa área mais íntima desse tabernáculo, chamado Santo dos Santos, e ali a presença de Deus se manifestava e a nuvem, a fumaça do fogo que Deus enviava consumindo aquela oferta era o sinal de que o povo tinha adorado a Deus e Deus tinha recebido o culto do povo. Eles estavam tranquilos, abençoados. O nosso Deus recebeu o nosso culto. Graças a Deus. Se Deus desse outra ordem de caminharem, eles desmontavam tudo e iam embora até chegar, depois de 40 anos, na terra prometida, entrarem na terra prometida. E no meio de muitas batalhas, de muitas guerras, foram se assentando, cada família, cada tribo, foi tomando o seu lugar naquela região do Oriente Médio, onde hoje é Israel, onde hoje, até hoje, os filisteus continuam tentando tomar de Israel. Eles foram se assentando naqueles lugares, estabelecendo as suas casas, e com o passar do tempo, eles foram se esquecendo do tabernáculo, já não adoravam mais a Deus. A arca, que era o centro da atenção do tabernáculo, que ficava no Santo dos Santos, era o lugar onde Deus vinha. Depois você lê Êxodo 25, você vai entender que era um instrumento, um móvel que representa a nossa vida, feito de madeira de acácia, que é uma madeira dura, é a madeira mais resistente que existe no mundo, é a madeira que não apodrece nunca e é uma madeira cheia de nós, difícil de ser trabalhada, exatamente igual eu e você. Duro, resistente, cheio de nós, difícil de ser trabalhado, exatamente como eu e você. Deus mandou trabalhar aquela madeira, construir a arca, mas Deus falou assim: reveste de ouro Por quê? Porque eu e você podemos ser difíceis, mas a soberania de Deus, a grandiosidade de Deus, o poder, a pureza de Deus vai revestindo nossa vida. E as pessoas já não veem mais uma madeira dura, pelo contrário, já vem um móvel coberto de ouro com uma madeira que resiste a qualquer tempestade, a qualquer problema. E o povo perdeu a arca porque os filisteus descobriram que aquela arca era sagrada e que eles achavam que quando o povo ia para a guerra, aquela arca dava vitória para eles. Os filisteus tomaram a arca e levaram embora para algum lugar. O povo perdeu a arca. Até que um dia Davi resolveu, pelo Espírito de Deus, construir um lugar na sua casa para a arca. E disse: encontrem a arca. Encontraram a arca, foram lá, buscaram a arca. Tem uma história de que no meio do caminho houve um acidente. Uzá morreu porque fizeram errado, não era para carregar a arca daquele jeito. Ficou 3 meses a arca na casa de um homem chamado Obed-Edom. E Deus suscitou o coração de Davi de novo para buscar a arca. E agora Davi vem, faz certo, leva os levitas carregam no ombro com os varais a arca que simbolizava a presença de Deus, e Davi coloca em uma das suas tendas que ele havia construído para isso, e Davi tem no coração um desejo: eu quero construir uma casa para o meu Deus. O meu povo, no meio do deserto, tinha o tabernáculo. Tabernáculo se perdeu, a arca se perdeu. Estamos agora numa cidade, Jerusalém. O povo está habitando a terra que Deus nos deu. O povo está feliz, mas nós não temos onde adorar a Deus. Então Davi, movido por Deus, decide, como o rei, planeja construir um templo. E ele recebe de Deus todas as orientações, e ele ajunta todo o material, e ele vai adquirindo tudo necessário para a construção do templo, que agora não era mais um tabernáculo, porque não seria movido para lugar nenhum mais, era uma edificação. Mas Deus deu uma ordem a Davi: Davi, não é você que vai construir o templo. Você é um homem guerreiro, você tem muito sangue nas suas mãos, você é um homem muito agitado, você é um homem muito, muito cheio de compromissos e batalhas. Eu não quero que você construa, o seu filho vai construir o templo. E realmente, Salomão assume o governo depois de Davi, e Salomão constrói o templo. O Salomão edifica o templo, e dizem os estudiosos que o templo, pela sua glória, pela sua grandeza, pela sua abóbada de ouro, pela quantidade de ouro que havia, pela suntuosidade de uma construção que nunca alguém havia visto sobre a terra, dizem os estudiosos que de longe no deserto, os viajantes viam o resplendor da glória do templo. Vinha gente de longe para ver o que Salomão tinha construído para Deus.